Pois é, olha só como o mundo dá voltas. De novo eu estou aqui com você. Quantas vezes você fechou a porta? Hoje eu é quem não quero atender. Quantas vezes te liguei, quantas vezes te chamei. Quantas vezes minhas lágrimas por ti fiz verter. Quantas vezes implorei, quantas vezes declamei os meus versos pra assim tentar te convencer. Pensava que ia sentir falta eternamente do seu bem querer, mas percebi que amor demais também mata. E foi assim que eu decidi te esquecer. Nossa história acabou, só a lembrança ficou. Eu percebi que às vezes é muito melhor se conter. Essa roleta girou, foi você quem atirou, mas mesmo assim quem morreu foi você. Você passou e agora eu é quem não quero você. Eu tentei te explicar, mas você não quis me entender. Minha autoestima voltou e eu não vou mais sofrer. Essa é a última canção que eu fiz pra você. Pois é, tudo que a gente fala tem resposta, e o tempo se encarregou em dizer. É uma pena que agora não tem volta. Eu estou passando bem melhor sem você. Eu não quero mais saber, só lamento pra você. Você teve sua chance e não quis corresponder. Você não me deu valor, destruiu o meu amor e teve o que fez por merecer. Você passou e agora eu é quem não quero você. Eu tentei te explicar, mas você não quis me entender. Minha autoestima voltou e eu não vou mais sofrer. Essa é a última canção que eu fiz pra você. Agora você diz que quer voltar. Percebeu que ele nunca deu valor a você. Agora você diz pra ver. Sinto muito, mas vou te dizer. O mundo girou e girou. Você passou e agora eu é quem não quero você. O mundo girou e girou. Eu tentei te explicar e você não quis me entender. O mundo girou e girou. Minha autoestima voltou. Eu não vou mais sofrer. O mundo girou, girou. Essa é a última canção que eu fiz pra você. O mundo girou, girou. Que eu fiz pra você.